Jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Somente com sucessos carnavalescos em nossa passarela sonora, em um jardim, um coreto, a música e a saudade, nós temos agora Alvarengue Ranchinhos Impagáveis. Alvarengue Ranchinho da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Alvarengue Ranchinho, quanta saudade, quanto talento. E eles cantam do Alvarengue Ranchinho, seu condutor, Dircinha Batista, mana da linda Batista. Dircinha Batista, que era da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em arranjo do Zacarias, do Nassar, o seu grande sucesso, Periquitinho Verde. Ainda para os nossos ouvintes, em um jardim, um coreto, a música e a saudade, ele era paulistano, mas fez sucesso na Nacional do Rio, conquistou a cidade maravilhosa com seu jeito ímpar. Estamos enfocando o Breakout, que defende do sambista Wilson Batista, em arranjo do maestro Borba, Pedreiro Valdemar. Olha, rapaz, dá lá se você sair da frente que eu quero levar o bonde. Seu condutor, vim, seu condutor, vim, para o bonde, para descer o meu amor. Seu condutor, vim, seu condutor, vim, para o bonde, para descer o meu amor. E o bonde da Lapa é sem réis e chapas, e o bonde uruguai, 200 que vai. E o bonde de Chuca me deixa em sinuca. E o prazo aqui na frente não serve pra gente. Seu condutor, vim, seu condutor, vim, para o bonde pra descer o meu amor. Faz favor. Seu condutor, vim, seu condutor, vim, para o bonde pra descer o meu amor. E o bonde da Lapa é sem réis e chapas, e o bonde uruguai, 200 que vai. E o bonde de Chuca me deixa em sinuca. E o prazo aqui a gente não serve pra gente. Da Lapa é sem réis e chapa, e o bonde uruguai, 200 que vai, e o bonde de Chuca me deixa em sinuca, e o prazo aqui na frente não serve pra gente. Seu condutor, vim, seu condutor, vim, para o bonde pra descer o meu amor. Faz favor. Seu condutor, vim, seu condutor, vim, para o bonde pra descer o meu amor. Tira a chave, por favor. Eu quero resolver estado de amor. Pois se eu não caso, nesse caso eu vou morrer. O que eu não quero é depois de me casar ouvir a filharada noite e dia me amolar. Pois eu juro que não tenho paciência de aturar. Mamãe, eu quero mamar. Meu filhinho verde, tira só assim, por favor. Eu quero que não tenha estado de amor. Pois se eu não caso, nesse caso eu vou morrer. Meu periquitinho verde, tira pra mim, por favor. Eu quero que você deixe caso de amor. Pois se eu não caso, nesse caso eu vou morrer. O que eu não quero é depois de me casar ouvir a pingarada noite e dia me amolar. Pois eu juro que não tenho paciência de aturar. Mamãe, eu quero mamar. De madrugada tomo trem na circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece? Mas eu vou lhe apresentar. De madrugada tomo trem na circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar. Leva marmita embrulhada no jornal. Se tem almoço, nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece? Mas eu vou lhe apresentar. De madrugada, toma o trem na circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar. Leva marmita embrulhada no jornal. Se tem almoço, nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Embrulhada no jornal. Se tem almoço, nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece? Mas eu vou lhe apresentar. De madrugada, como treina circular. Faz tanta casa e não tem casa pra morar. Não tem casa pra morar. com gravações autênticas e originais dos carnavais da vida, com os melhores cantores, as melhores composições e os maiores sucessos, aqueles que foram cantados em todos os salões da vida nos carnavais, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada, mas ela está conosco curtindo os sucessos carnavalescos, aqueles que eram tocados na era de ouro do rádio, como esta composição aqui, As Coxas Mais Lindas do País, Virginia Lane, a vedete do Brasil, Virginia Lane, com seu talento e o seu maior sucesso carnavalesco, Odemar Magalhães, a gravação autêntica e original de Sassaricando. Na pedida, ele que era espanhol, mas se tornou brasileiro de coração e foi um dos maiores cômicos do nosso cinema. Estamos enfocando Oscarito, o cômico, Oscarito, o talento, Oscarito e o seu sucesso carnavalesco do Armando Cavalcante, Marcha do Gago. Vale tudo agora. Sou mó mole pra papala, mas sou um pintacuda pra beijar. Tá na hora. Vale tudo agora. Sou mó mole pra papala, mas sou um pintacuda pra beijar.